trabalho ele consistiu no levantamento, né, das estruturas de ciência, tecnologia e inovação na Amazônia Legal. Nós procuramos em todos esses estados, onde foi feita uma planilha de Excel, onde continha, né, o nome, a instituição qual era vinculada, o que que ela trabalhava, quais as linhas de pesquisa, né? E esse trabalho ele foi feito em torno aí de 3 a 4 semanas, dia e noite, né? Diuturnamente a gente trabalhou para entregar esse produto. E aí a gente trabalhava com localização, o que que ele fazia, se estava dentro da universidade, se estava dentro de especificamente dentro de um laboratório, se isso estava dentro dos institutos federais. Então nós fizemos um levantamento de todas as estruturas possíveis que trabalhassem com ciência, tecnologia e inovação. Foi feito esse levantamento, né, até com georreferência, muitas vezes a gente identificando o endereço, né, os contatos para possíveis contatos futuros. E a gente identificou uma dificuldade muito grande, foi que as informações elas estavam desatualizadas dentro do sistema, dentro dos sites que a gente procurava, dentro dos contatos que a gente fazia diretamente, porque também a gente não trabalhou somente com as informações que estão na internet. A gente trabalhou com base de dados que a gente encontrou pessoas que fizeram contatos, uma rede de relacionamento que a gente tinha, e essas redes elas foram alimentadas também dessa maneira. Então a dificuldade que a gente teve maior foi a questão dos dados não baterem. Então você trabalhava dentro de um grupo de pesquisa, onde esse grupo de pesquisa, a informação que era dada local não existia, não tinha nada. Então você tinha essa questão de confirmar as informações, seja na georreferência, seja naquilo que fazia, ou seja onde estava instalado, foi uma das maiores dificuldades que nós encontramos, assim, né? E a importância que eu vejo disso, cara, é assim, a gente identificou que a Amazônia Legal tem muita ciência, tecnologia e inovação. Porém, a gente não sabe, elas estão com atitudes assim, elas estão descoordenadas, né? Então, assim, existe ciência, tecnologia e inovação, porém, né, a priori, num primeiro momento, assim, um insight que a gente tem é que essas atividades, elas não têm conexão dentro da Amazônia. Então, a importância foi, esse primeiro momento, foi a gente encontrar, né, esse mapeamento. E ao encontrar, fazer esse mapeamento, a gente identificar que as estruturas existem, e identificando essas estruturas, a gente pode criar elos, pontes, seja qual for a ideia de conexão, para promover assim uma política pública de ciência, tecnologia e inovação, né? Onde estão os cientistas, onde estão as universidades, onde estão os especialistas, onde estão as instituições acadêmicas que trabalham, governo, empresa, banco, né? Organizações de sociedade civil também. E aí, para poder a gente encontrar as frentes prioritárias com relação a funcionamento da bioeconomia na Amazônia, né, e possíveis recomendações de políticas públicas pelo governo, seja qual ele for, estadual, federal. Então, é importante para que a gente consiga identificar isso, esses atores, e onde estão esses órgãos, de que maneira eles trabalham, o que que eles precisam para fortalecer a ciência e tecnologia na Amazônia.